categórico, atomismo psíquico, alma, edifício coletivo de paixão, instinto, inflama, querosene, dispara sirene, momento solene, perene, desculpa ter vindo, se aprimore a priori, sintetizo, juízo, crucial, disruptivo, manifesto é magnífico, suprassensível, tio, transbordo o indivíduo, atingido bem no plexo solar, sem revidar, desbancar, fabricar, bombardizar, pra romantizar, confrontar, não reconfortar, recomeço, certifique de salvar o progresso, um pouco em excesso, tio, amanhã acaba, tem fórmula pro sucesso, crie seu antídoto, genérico, apático, rap, hipocondríaco, rima é a parte fácil, truta, respeite o público, arquiteto, desafios, teso, provocações, me movendo entre as barras é ridículo. Vocês não me pegam, eu tô liso, dentro da área, a torcida comemora.